A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia. No ar, mais uma edição do programa que é sensação no mundo das ondas curtas e agora conquista a internet e o espaço FM. Você está no Onda DX, um programa feito por você e para você, informações e notícias do rádio no mundo e na Rússia, participações especiais dos profissionais do rádio com dicas quentíssimas para você. Onda DX, edição e apresentação de Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, em Moscou. Venha você também para a comunidade do Onda DX no Orkut. Vá para buscar, digite Onda DX. E ali você deixa sua opinião, faz o seu pedido e registra sua informação útil para todo o nosso auditório. E você pode ainda nos seguir no Twitter. Anote twitter.com/OndaDX. Twitter Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. E na sessão Atualidades do Rádio, vamos falar da importância da informação nas ondas curtas. Em época recente, o mundo era dominado por ideologias e sistemas sociais conflitantes. O debate sobre os deméritos relativos de cada um era comum. Antes da derrocada formal do sistema soviético, capitalismo, socialismo, comunismo, o antiimperialismo e o anticomunismo estavam a favor ou contra algum aspecto conhecido da realidade. Este confronto dominou a política e o discurso no mundo, sendo que o rádio em ondas curtas torna mais difícil institucionalizar a rotina de desinformação ou não informação que prevalece hoje. Quanto menos você souber, mais facilmente será manipulado pelos meios de comunicação de massa. Com o novo cenário geopolítico europeu e estando o mundo em novo estado de guerra, a informação volta a ter importância vital para a compreensão do que acontece à nossa volta. Sob este prisma, o olhar crítico de alguém que tenta buscar a verdade dos fatos e a compreensão ampla dos eventos mundiais, o conhecimento de outras culturas e sociedades, ressalta a importância do rádio através das ondas curtas. O tradicional rádio Transglobe da década de 70 e o moderno receptor portátil digital da Sony. Dentro do atual contexto político mundial, onde, apesar dos avanços tecnológicos alcançados em relação a telecomunicações e tecnologia de informação, a concentração de renda é cada vez mais pronunciada. E o rádio continua sendo a mídia de maior penetração, tanto regional quanto mundial, assim como a apresenta a melhor relação custo e benefício. Também temos que prover atenção em especial à nossa ordem política mundial, após a Guerra Fria. As questões geopolíticas não mais se restringem a dois blocos, e sim observamos diversos movimentos separatistas em marcha ao longo do mundo, assim como o agravamento dos conflitos no Oriente Médio e a reconstrução dos países recém-formados na Península Balcânica. Infelizmente, o mundo torna-se mais complexo e mais tenso. À medida que interesses puramente econômicos e, consequentemente, imperialistas começam a instituir novas formas de terror através da manipulação da mídia, da proliferação inconsequente de intervenções militares e de políticas unilaterais surrealistas. Dentro deste contexto, a rádio, ou seja, o rádio, assume um papel de destaque. Uma fonte importante de informação para o correto entendimento dos eventos em curso no mundo, a presença cada vez mais forte no cenário econômico mundial da China, apresentado pela Rádio Internacional da China, a transição do sistema político na Romênia, apresentado pela Rádio Romênia Internacional, a reestruturação da Iugoslávia, apresentado pelas emissoras das ex-repúblicas, os preceitos do Islã, transmitidos em diversos idiomas pela Rádio Voz da República Islâmica do Irã, as dificuldades e virtudes da sociedade cubana, apresentada pela Rádio Havana Cuba, são, enfim, apenas alguns exemplos vivos de fontes de informação, cultura, entretenimento e compreensão da diversificação que nos cerca. Aliás, é fato que no mundo o rádio de ondas curtas está em expansão, porém impulsionado principalmente pela proliferação de emissoras de interesse religioso, ávidas por aumentarem a sua base de fiéis e suas crendices, ampliando suas fontes de receita ou aumentando a sua influência política. Se observarmos a grande e rápida penetração desta mídia, assim como o seu baixo custo para os ouvintes, podemos afirmar com segurança que o rádio está enfrentando uma nova onda de expansão como fonte para seitas e religiões em geral. Atualmente, no Brasil, verifica-se uma tendência de extinção das emissoras regionais que tradicionalmente prestavam serviço de interesse público, divulgando noticiários locais, cultura da região e integrando pessoas através da venda ou aluguel dos transmissores que passam a transmitir em rede programas de diversas seitas religiosas em atuação no Brasil. Cartas dos ouvintes. Registramos os informes dos nossos prezados DXistas, sempre fazendo do programa Onda DX a emoção do rádio e contribuindo para a continuação das emissões em ondas curtas. Temos em mãos o informe do Alex Costa de Oliveira, que mora em São Paulo e que às 21h52 UTC registrou na frequência de 12.060 kHz, o SIMPO 45444, usando o receptor Sono ICF-SW11 e antena telescópica. E mais um registro do Alex Costa de Oliveira foi na frequência de 5.920 kHz com o SIMPO 45434, usando o Blau.1 e antena longo R de 5 metros. Obrigado, Alex, pelas informações úteis enviadas à nossa emissora. Outro informe de recepção vem do Rubens Ferraz Pedroso de Bandeirantes, no Paraná, ligado na frequência de 5.020 kHz às 21h10 UTC, com o SIMPO 2 ou 3 e ainda na frequência de 12.060 às 23h04 UTC, com o SIMPO 44333. Recebemos também o informe do Reinaldo Pires de Praia de Jequiti, São Sebastião, São Paulo, que registra na frequência de 12.060 kHz às 22h07 UTC o SIMPO 54444. O Reinaldo usa para isso o receptor Sony ICF-7060D e a antena vertical unifilar de 10 metros. E quem está pegando a onda DX é o ouvinte de Aparecida, São Paulo, o José Ricardo Bedendo, que na frequência de 12.060 kHz, às 22h03, registra o SIMPO 35444, usando receptor Realitic DX302 e um Alinco DX-R8, em ambos o mesmo sinal. A antena utilizada é uma tribanda para 10, 15 e 20 metros. E outro informe do José Ricardo Bedendo registra o SIMPO 35334, às 2 horas UTC, na cidade de Aparecida. Muito obrigado, José, por essa sintonia com a gente e pela rica contribuição ao enviar para nós essas informações. E outros informes em nosso programa também vêm do José Celés Bronho, que mora em Barcelona, na Espanha, sintonizado na frequência de 5.940 kHz às 21 às 22 UTC. Onda média de 49 metros registra a boa recepção da programação da Voz da Rússia em terras espanholas. Registramos ainda a carta e informe do também assíduo ouvinte José Moacir Porteira de Melo de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, sintonizado na frequência de 9.750 kHz das 23 às 23h25 UTC e registra o SIMPO 35433. O Moacir também é nosso ouvinte veterano desde a Rádio Central de Moscou. Ele relata que começou a ouvir a Voz da Rússia em 1980 juntamente com a Voz da Alemanha. E na edição de hoje destacamos a carta e, ao mesmo tempo, a crônica do nosso assíduo ouvinte, o Assir da Cruz Camargo, de Ponta Grossa, no Paraná, intitulada A Rádio Voz da Rússia e um Ouvinte Brasileiro. Nessa primeira parte, o nosso ouvinte relata os acontecimentos do seu relacionamento com a Voz da Rússia. Também nós esperamos pela sua história. Para isso, envie. Anote o nosso endereço de correspondência, Rua Piatnitskaya, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia, programa Onda DX. E o Assir escreve: durante tempos, troquei proveitosas correspondências com a Rádio Central de Moscou, tempos da União Soviética, que transformou-se, na época da perestroika, na Rádio Voz da Rússia, principalmente com o diretor de jornalismo da emissora, o Yuri Gromov. Certo dia, recebi a carta de Yuri dizendo que iria visitar a Argentina juntamente com o reitor da Universidade Aberta da Rússia, Boris Bimbad, e que bem poderiam passar pelo Brasil. Como nós trocávamos correspondência e sabiam que eu estudava na universidade, seria boa oportunidade passar pela cidade e conhecê-la. Eu fotocopiei a carta e deixei no gabinete do reitor, João Carlos Gomes, que prometeu analisar a sugestão com carinho. Em seguida, respondi ao chefe do Departamento de Língua Portuguesa da Voz da Rússia que deixara a carta com o nosso reitor e que ele prometera analisar. O reitor nunca me respondeu, a tal análise carinhosa e eu acabei me conformando com a impossibilidade. Passou-se o tempo, isso mais ou menos de agosto a dezembro daquele ano. Eis que certo dia, depois de jantar no restaurante universitário, estava quase subindo para as aulas no curso de História, quando meu amigo José Ronaldo me chamou e disse que havia uns russos me procurando durante a tarde e que eles tinham ido ao gabinete do reitor. Na hora não liguei as coisas. Respondi que realmente tinha convidado os russos e que estava ansioso com a chegada deles. Levei na brincadeira. O susto veio quando me disseram que o professor Ivo José Bott, do Departamento de Educação, estava apurado, pois teve que acompanhar os russos, que sabiam se comunicar em alemão, e que isso lhe custara o dia todo. Ao falar com o professor Ivo, percebi que era verdade. Quase morri do coração. A coisa se espalhou e, como fofoca na universidade não é dogma proibido, todo mundo se aproximava para tirar onda comigo ou para me intimidar. Disseram que os dois homens chegaram de surpresa e sem qualquer documentação de apresentação e que o reitor e o staff ligaram para a embaixada russa em Brasília, que confirmou se tratarem mesmo de cidadãos da alta russa. Os russos estavam aqui no crepúsculo das provas na universidade. Vinham as festas de fim de ano e as férias. O ideal seria aproveitá-los em fevereiro para a palestra no curso de pedagogia, visto que o professor Boris Bimbad, hoje que está nos Estados Unidos, era pedagogo. Outra coisa que não esperávamos pelas consequências políticas daquilo. E assim foi feito. Mas, de repente, alguns elementos da universidade trataram de me excomungar e vieram ferozes em minha direção. Fui chamado no gabinete e então, de voz nada elegante, me perguntaram com que autoridade eu havia convidado os russos em nome da sacra universidade. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.